E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Oh my god. E aí, sejam bem-vindos, seres perdidos do espaço, a mais um Vortex Nerd. E desculpa pela demora que a gente ficou umas semanas aí sem lançar por culpa do Luigi. Eu tivesse só ela, eu essa falo. Porra pra gravar, né? Por culpa do Luigi. Eu falei para contratar, não. Tá bom. Era pra ter seguido seu aviso, cara. Eu sou o Ramone, essa semana eu tô com o Luigi, com o Pedroca. Fala, galera de humanos. E por incrível que pareça, Feio Kun. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei agora pra ficar, na verdade. O pessoal do seu trampo deve estar. Caralho, ele ainda grava podcast. Eles devem estar felizões agora. Abraço. Muitos ouvintes que a gente tem sobre eles, né? Pessoal do... Eles gostaram da mudança do podcast? Eles comentaram com você? Qual é? Eles acharam meio triste, assim, por não ter um tema só, mas eles acharam divertido. Ah, mano, um tema só é chato, tem que estudar sobre o tema só, e só eu estudava. Aí chegava no meio do podcast e o Luigi não sabia o que falar. O pessoal faltava das gravações. Luigi, o que você achou de Curtindo a Realidade? Legal. Tá, você achou mais alguma coisa? Só legal. Eu estava pensando esses dias, né? Eu estava refletindo sobre a minha vida. E todos nós estudamos, né? Alguns fingem, alguns não estudam. Quer dizer, tipo, não sei se você considera jornalismo estudo, assim. Toma no seu cu. Eu e o Luiz estudamos jornalismo. O Feio Kun ainda é um pequeno estudante de escola, mas logo logo vai adentrar na universidade. E o Pedroca, ele faz engenharia, não é? Isso mesmo. Olha aí. E eu fiquei refletindo, o que vocês estudam hoje? O que vocês vão estudar? O que vocês vão trabalhar? É o que vocês queriam pra vida de vocês? A questão filosófica, até. É uma questão bonita, né? Você sempre quis ser jornalista? Uma questão bem de humanos mesmo. Cara, eu sempre quis trabalhar com esporte. Porque você vai fazer jornalismo esportivo, né? Sim, sempre quis. Com certeza é a coisa certa. Se não for, puta que pariu, eu tô fudido da vida. Eu sempre quis acordar às 11 e não fazer muito esforço físico. Aí a programação veio. veio a calhar, assim. Sempre quis ser um gordo comendo Cheetos em casa. Exatamente. Doritos. Ainda não tô fazendo faculdade, mas tô fazendo um técnico na área. Cara, eu acho Doritos uma merda, velho. Como porra, assim? Porra, mano, achou? Eu não gosto de Doritos, velho. Ah, caco, poxa. Só eu aquele... acho Doritos foda pra caralho. Só aquele apimentado, velho. Qual, o roleta? Não, mano, apimentado, que o plástico dele é prateado. Esse é gostoso. Ah, o chile. Então, mano. Tá dando água na boca, velho. Puta merda. Ah, cara, eu não gosto de Doritos, velho. Não tem gosto de porra nenhuma aquela merda. Agora, que ideia de merda é aquela de misturar num pacote só Doritos, baconzitos e cebolitos? Cara, isso é uma merda, realmente. É igual o seu salgadinho favorito com o cheiro e sabor de baconzitos. Só corrigindo, não é cebolitos, é Ruffles. É Ruffles, né? Ruffles é uma merda. É uma merda, cara. Pega os salgadinhos bons e mistura porque, com salgadinhos ruins. Porque não combinam os salgadinhos, cara. Sim. Eles não combinam, cara. Quem tentou fazer isso uma vez também foi a Fofura, né? Tem aqueles salgadinhos da Fofura que é uma merda, mas todo mundo come. A Fofura é gostoso. Fofura roxo. De churrasco, né? De churrasco. Eu gosto, o Fofura, eu gosto do... Tá mexendo, né? Eu gosto. E o do... O de churrasco também e o queijo fedido. É, o de queijo, eu não gosto de queijo não, mano. Aqui na minha cidade, você não compra Fofura por sabor, né? Você compra Fofura por cor, assim. Roxo, azul, vermelho. Verde. Verde, exatamente. Você compra por cor, você não compra por cor. Eu gostava, eu lembro de eu comer Fofura e assistir Dragon Ball. E o que vocês contam de bom, cara? O que vocês estão fazendo? Eu tô jogando Hearthstone. Eu tô esperando já, tá? Na faculdade eu comecei a... Tô começando os trabalhos, né, de faculdade. Mas eu tô só jogando, porque... Que é o Luigi, né? Era a pessoa que eu vou entrevistar só em setembro só. O Caco já sabe quem que é, falando isso. Caraca, que eu vou entrevistar, você tá me excluindo foda do bagulho. Não, você também, pô, mas falando, eu só comentei que você o sabe. O cara tá me excluindo foda. Eu já tava pensando em pergunta, o cara tá me excluindo foda, cara. Não, é o Luigi que vai entrevistar e você vai dar apoio, cara. É porque assim, eu e o Luigi a gente faz jornalismo, mas a gente faz em faculdades diferentes, a gente quer seguir rumos diferentes da carreira, né? Que o Luigi quer fazer área esportiva, eu quero fazer área cultural, né? Mas deu morrer de fome do que ele, por incrível que pareça. É, na verdade, se não for bem esporte e tudo, pra cinema, provavelmente. Para cultural. Meu foco é esporte. Você quer cobrir aquele monte de homem sarado? Opa, sempre, cara. Cobrir vestiário. Esse aí é o trabalho ideal pro Kaiokun, né? É, você pode cobrir esporte, tipo, ter o Kami ali, cabelo azul bonitão, assim... Eu tenho pena de jornalista policial, velho. Eu também. Que todo mundo, ah, você é jornalista policial, tal. Aí consegue um trampo, sei lá, na Record, que vai cobrir, vai fazer matéria de buraco, tá ligado, na rua. Tem uma menina lá da minha sala que quer fazer policial. Sério, ela quer fazer policial? É. Ela vai cobrir muito com a matéria de cachorro antes de conseguir uma matéria de cachorro e pet shop. No jornalismo, você tem que escolher uma área ou você pode ser simplesmente um jornalista? Não, você pode ser simplesmente um jornalista ou você pode se especializar numa área. Ah, mas tem cursos, tipo, de especialização? Sim. Tipo, o Luigi quer fazer especialização de jornalismo, né? Ou de esportivo. Então ele faz a graduação de jornalismo, aí depois ele pode fazer um curso voltado apenas pro jornalismo esportivo. Como ele funciona, os macetes dele, pá. Achei que fosse, tipo, bem a caralho. Aí é esportivo, não, cultural, policial e econômico, não é? Sim. A minha irmã, ela quer fazer... Ela vai fazer, né? Gastronomia, cara. Por causa do Masterchef. Caralho, não, calma aí. Ela quer fazer gastronomia por causa do Masterchef? Sim, ela gosta de cozinhar, cara. Ah, não. Ela gosta de cozinhar. Ah, caralho. Você viu que uma das juízas lá do Masterchef falou esses dias? Vi, cara. Que quem quer ser chefe de verdade não participa do reality show. What, né? É, mas eu faço jornalismo porque eu assisti Quase Famosos, né? Então eu não posso julgar muito a Marina. O Alex, por exemplo, faz veterinária porque ele assistiu o Dr. Dolittle. Ah, não foi Silver Spoon? Não, ele não nem assistiu o Silver Spoon ainda. Foi o Dr. Dolittle, ele falou, eu quero ser o Ed Murphy. Tem que ser o Michael Jackson ao contrário, não. Né? É, uma graxa, eu ia falar. Pô, mas tá mó modinha de programa de comida da porra, né? É, nada, mas o Masterchef é viciante, cara. Eu nunca assisti essa desgraça. Eita, eita programa viciante da porra, mano. Eu nunca assisti, nem quero, vou ficar com fome, vai ser uma merda. Isso é uma bosta. Você tá vendo o programa, galera, fazendo uma porra de comida, você comendo, sei lá, biscoito, água e sal. E você com fome, sabe? Aquele fim de semana que você tá sozinho, assim. Você não quer cozinhar, assim. Não tem dinheiro pra pedir pizza. O que que o Masterchef tem de diferente dos outros programas de... Qual a diferença do Masterchef dos outros? Ah, normalmente nenhum. Ah. Então por que ele é viciante e os outros não são? Não sei, cara. Acho que é por causa dos jurados, sei lá. Mas o formato dos programas, normalmente, de culinária são diferentes. Por exemplo, o Cake Boss lá, que é o de fazer bolo, não sei se vocês já viram. Ou vocês já ouviram falar. Nunca nem ouvi falar. Então, é do... Ah, mas fazer bolo é diferente de fazer comida. Mas não deixa de ser a parte da gastronomia, né, cara? Não, mas calma aí, tem um programa apenas de fazer bolo. Mas bolo é bolo. Sim, tem um programa só de fazer bolo. Por que, humanidade? Não me pergunte o porquê. A Ana Maria não tem o Masterchef no programa dela? Eu acho que tem, cara. Mas o que que ligar pra Ana Maria, velho? Eu não sei, cara, ela não sempre fez receita de comida? Alguém faz as receitas da Ana Maria? Vamos começar por aí. Eu acho que não, cara. Caralho, velho. A Ana Maria, ela tá tomando porrada do Bob Esponja toda manhã na audiência. A última vez que eu vi, ao menos, o índice estava. Caralho. Qual que é o nível de audiência da Ana Maria? Não sei, cara. Não lembro mais. Mas é alto, né? Da Globo sempre alto. É. A Globo... A Globo é a única... TV alta tem 18, né? Então, a Globo é a única emissora que consegue dar, sei lá, 2 pontos sem nada no ar, tá ligado? É, porque a Globo é foda, né, cara? Pô, fala mal da Globo, tudo, mas a Globo... Pra falar de televisão, tudo, a Globo é o exemplo máximo, cara. É o exemplo de como fazer a parada, né? Sim, eles são os melhores do que fazem, né? Eles não são que nem a RedeTV, tá ligado? É, isso é verdade. Cara, eu sinto pena de quem tem que trabalhar na RedeTV, cara. Desculpa, Matheus. Eu senti essa alfinetada aí. Não, é que, cara, a gente que estuda a parada, a gente que estuda jornalismo e tal, mano, a gente pega muitos erros dos caras da RedeTV. Os caras da RedeTV, eles têm o costume de flopar a imagem, né? Sempre que aparece uma marca, eles colocam ela espelhada. Então Coca-Cola vai estar com a Coca-Cola de trás pra frente. Aí eu tava ouvindo um programa que tem no 89, que eles também tem um programa na RedeTV, que é o Encrenca, né? E eles falaram que uma Nossa, vez... Nossa, esse programa é horrível demais, mano. Mas na rádio eles são engraçados, por incrível que pareça. E aí... Até aí o Pânico também é na rádio engraçado. Aí eles estavam contando que um dia os caras estavam fazendo edição lá, né? E tava flopando a imagem. E o cara tentou flopar TNT. Como é que fica TNT ao contrário? TNT. E o cara se matando pra flopar, tá ligado? Ai, caralho. Então esse é o nível da Rede TV, cara. Mano, é muito mal feito, cara, o chroma key da Rede TV, cara. Acho que eles compram aqueles chroma key de oferta, tá ligado? É do Chapolin, tá ligado? Cara, é, porque o melhor chroma key é o de fundo azul, né? Mas o deles é de fundo azul. Ah, então é o de fundo verde, então. É, o fundo verde é melhor, né? É, porque eu tô matando robôs gigantes, por exemplo, que eles usam. Caraca, mataram a criança aí do lado. Caralho, eu liguei naquele vídeo da Melody. Quem é Melody? A MC, a menina funkeira. Nunca ouvi falar. É a menininha lá, ô Pedro? É, essa aí, ela tá com um negócio de fazer desafio no Facebook, eu acabei de botar no vídeo. Só que ela tenta fazer falsete, ela não fala faz falsete, ela grita. Eu ela já vi, grita. Já. Calma aí, caralho, o pai dela que tá fazendo, é o pai dela que tá fazendo. Primeiro. Caralho, isso ecoou na minha cabeça agora, caralho, tá doendo. Puta primeiro, que por que existe uma MC criança? Ah, existe o MC Pikachu, cara. Segundo, o porquê, caralhas, você curte a página da MC criança? Eu não curto, todo mundo curte, faz montagem com o vídeo, bota ela gritando e um cachorro gritando também. E o cachorro grita melhor do que ela. Caralho, eu vou entrar agora na página dela, se tiver lá você curtindo, mano. Tu vai me procurar? Tá expulso. Não preciso procurar, vai tá lá, amigos que curtem a página, porra. Então vai lá. O cara curte a página da MC Melody, é tipo... Eu não curto, eu só tô vendo as montagens que fazem contra o vídeo. É tipo um amigo nosso em comum que segue a Paris Hilton no Twitter. Que é o Vongola? O próprio. A Paris Hilton e a Britney Spears. Esse é o tipo de amigo que a gente tem. Cara, eu sigo o cara com o Ramone. O seu amigo. É, né? Meu amigo, porque você... Meu não é. O que tem com o cara com o Ramone no Twitter? Tá certo, tem que seguir o cara com o Ramone no Twitter. Poxa, seguir o cara com o Ramone no Twitter é tipo cúmulo, assim. Eu posto coisas legais. Às vezes eu falava sozinho, agora eu tenho um Twitter. Essa é antiga já. O Twitter, pra mim, é a melhor rede social que tem. Okay, eu gosto dela. Sei, eu acho que eu gosto de falar sozinho. Quando eu assisto alguma coisa, eu começo tipo, a comentar cenas aí. Antigamente eu comentava com pessoas, atualmente eu comento. Aí depois eu comecei a comentar com o Twitter. Atualmente eu uso uma amiga pra ouvir o que eu falo, entendeu? Olha aí. Com ela, todas as cenas. Você tem uma amiga? Eu tenho, cara. Olha caralho. Só. Caralho! Que cara. Tô orgulhoso. Você tá na friendzone, cara? Não, não tô na friendzone, cara. Você tá afim dela? Você quer falar pra ela aqui? Não, não tô afim dela. Eu não quero abrir meu coração. Ela escuta o Vortex Nerd? Provavelmente. Não, cara, me escuta isso aqui. Apresenta pra ela, cara. Vou apresentar o Parque pra ela. Principalmente esse episódio que você tá se confessando pra ela. Eu tô me confessando pra ela, é isso mesmo? Você tá na friendzone, cara. Eu tô? Vocês já ficaram na friendzone? Isso é um assunto interessante. Vocês já ficaram na friendzone? Eu já fiquei na friendzone, mas friendzone não existe, né? Só tipo, você é gordo e ela não gosta. Mas pra uma pessoa que é magra. Aí é porque você é escroto, né? O Aluig. Cara, na verdade existe friendzone, né, cara? Ah, não acredito que exista, não. Existe, cara, porque... Ah. Claro que existe, cara. Porque a friendzone é quando você gosta da menina, e a menina gosta de você, mas você ama a menina, só que a menina, ela só quer amizade com você, tá ligado? Ela não quer mais nada que isso. Então... Não existe a friendzone, existe que você... Ela não acha você atraente, entendeu? Mas isso... Não, existe que na cabeça dela não tem como ter um relacionamento os dois. Porque você não é atraente. O Luigi é muito mordido com isso. Ele tá muito sentido, ele tá falando do fundo do coração dele. Ele quer provar. Não, eu já fiquei na friendzone já. Mas isso que o Feiyukun tá falando tá fazendo sentido. Sim. Existe que ela não acha você atraente e não tem nenhum... Por isso que ela só te vê como amigo. Não tem motivo pra trocar fluidos com você. Se ela achasse você atraente, aí seria um motivo a mais pra ela gostar de você, entendeu? Porque você já é amigo dela e você é atraente, olha só. Vamos trocar fluidos juntos. Faz sentido. Quem disse que mulheres também não querem pegar homens bonitos? Tá vendo? É isso aí. E quem disse que ela não pode se tornar amiga de um cara pra pegar o cara? Não, mas normalmente as mulheres só querem pegar homens bonitos. Então! Não necessariamente. É, ok, né? Se fosse assim, sério, a bicha até hoje, Jurei. O bagulho é o seguinte, o ponto em questão é que, a questão da friendzone é, ela pode ser apenas sua amiga porque ela não te acha tão atraente. Exatamente. Tipo, mas puta, esse cara, ele é dela... legal, tá ligado? Mas não pra eu pegar ele. Isso, esse cara é só um amigo pra conversar, assim, mas eu nunca ficaria com esse cara, nunca... Porque ele não é tão legal assim. Exatamente. Ou bonito. Faz sentido, cara. Se fosse estradinho, aí com certeza teria pego. Então você não ficou na friendzone, Luigi. Você só é zoado mesmo. Coitado. Olha que da hora. Estamos todo mundo... Na friendzone é machismo. Mulheres que escutam, vamos no Facebook do Luigi mandar mensagem de apoio pra ele. Mas deve ser uma merda. Eu nunca fiquei na friendzone, cara. Eu não sei como é que é. Deve ser uma merda você... Você tá afim de uma mina e a mina só te vê com uma... A mina já falou na sua cara, Luigi, que ela quer ser só sua amiga? Já. Caralho, sério? Caralho, sério. Você chegou, pô, tô afim de você e tal. Não, não, apenas brothers. Uma vez eu ouvi, não, não, para, não fala. Eu sei que você vai falar para, só mentira. Sério, eu já ouvi. Caralho, mas você ia falar mesmo? Eu ia falar assim, não, gente. Tava resolvendo mega clima assim, vou falar. Não, para, eu sei que você vai falar. Nós somos amigos, para, por favor, não fale isso. Caralho. Então, aí a gente não fala. Daquele momento de tristeza assim, que você repensa a sua vida. Você encheu o peito de coragem. A gente, aquele momento lá, hoje é o dia. Não, não, o pior é que meus amigos estavam me ajudando, sabe? Eles tiraram as amigas dela de perto, tava só eu e ela, nós dois juntos, e eu vi isso. Foi meio triste, assim. Oh, foi o Ai que tá. Será que foi o Quest que lutei por desolho porque ele já teve experiência? Não, pode ser que. Não, não, na época eu gostava de acreditar que era porque eu era muito legal. E ela queria me ter como amigo ainda, porque eu era muito legal. Ah, entendi, mas na verdade é porque você é gordo. É porque eu sou gordo e eu não sou atraente. Faz sentido. Mas, mano, eu não sei. Semana passada, na verdade, eu tive dó de um cara lá do trampo. Que o cara, ele se apaixonou foda por uma mina lá do trampo, tá ligado? Ele se apaixonou foda. Apaixonou ou ficou caidinho? Não, ele se apaixonou foda pela mina. Ele ficava babando, né? Ela passava no corredor e ficava... Tá ligado? E, cara, e aí ele começou a se aproximar dela, a gente começou a trocar ideia, porque ela é nova lá, né? Tá, e a gente começou a trocar ideia... A gente descobriu que ela é lésbica e mora 2 anos com a namorada dela. Caralho, mano. Eu tenho um amigo que a gente olha não, até eu acho, por causa disso. Eu acho que essa vai ser assim, pior ainda, porque além do cara gostar da Mila... Ela é lésbica. A Mila é lésbica também, ela não gosta de homem. Pois foi, cara. Mas, não, a gente conversando, sei lá o que ela falou. Ah, minha namorada, ele parou assim, oi? Ah, é minha namorada, eu tenho uma namorada, eu moro com ela 2 anos. Tocou uma Isa na hora, cara, tá ligado? Meu mundo caiu, cara, deu dó. Foi triste. Mas é assim que ele cresce como pessoa, assim. Daqui a pouco ele vai cantar. Eu tô virado no Jiraiya. Não, e o pior é que a gente tava numa rodinha de moleque. Ei, peraí um minuto, peraí um minuto. Tocou Maísa? Não, não essa. Que música desgraçada, velho. Mas a música da Maísa é um prelúdio pro Tô Virado no Jiraiya. É verdade. E cara, a gente tava numa rodinha de moleque e todo mundo sentiu dó e ao mesmo tempo queria dar risada. Tem um amigo meu que a gente zoou até hoje por causa disso. A gente fala que a menina virou lésbica pra não ficar com ele. Nossa. Sempre tem um assim. Por quê? A menina já virou lésbica pra não ficar com você? Sempre tem um que comigo fala, não, comigo. Fala isso. Comigo nunca aconteceu. Com um amigo meu, sabe? Com um amigo meu. E você, Pedro? E você, Pedro? Já ficou na frente? Ixi, muito. Muito frente nessa vida? Tipo, mas já foi uma história dramática com a do Feucum? Não, não tanto. Você contou pra mim, né, que você gostava dela? Contei. E ela disse dia, não, nesse cara. Dia, nesse dia eu até aprendi a andar de bicicleta nesse dia. Caralho? Você tava fugindo dela? Você ficou não, com tanta porque... vergonha que pegou a bicicleta e vazou? Não, porque eu falei que eu queria ficar com ela e tal. Aí ela mandou assim, não, eu tô com outro agora, eu tô gostando desse outro menino, aí eu queria que a gente ficasse só na amizade e tal. Aí eu fiquei naquela bad, né? Olhando pro teto e tal, deitado em casa, sem nada pra fazer, eu não vou ficar desse jeito não. Aí eu desci, eu não sabia andar de bicicleta ainda, 10 anos de idade, 12 quer dizer, eu vou aprender de bicicleta hoje, eu aprendi. Ah, mas isso faz... Tem 12 anos de idade, pô. Mais recente, assim. Mais recente? Caralho, caralho. É que o Luigi, ele fica na friendzone toda semana. Não. Você já assistiu aquele episódio do Todo Mundo Odeia o Chris? Que o Chris tem uma paixão do ônibus, uma paixão do elevador. É o Luigi. Sim, tá ligado? Ai, caralho. A gente acha que ficar na friendzone é ruim, mas colocar alguém na friendzone é difícil também. Cara, eu já coloquei. Já aconteceu comigo, cara, juro pra você. Caraca, com você? Calma aí. Não, eu vou contar essa história pra você. Eu não vou citar nomes, porque talvez a pessoa não goste que eu cite nomes. Mas um amigo meu, um cara brother meu pra caramba. Queria ficar com você? Um dia veio pedir pra namorar comigo, cara. Eu gosto muito dele, assim, tipo, eu saio com ele até hoje. Mas, né, não rolava, eu... Tive que colocar o cara na friendzone, foi tipo difícil pra caramba. Caralho! Você colocou na friendzone e foi um cara. Exatamente, olha só. Mas o cara é super brother, mesma coisa e tal, mas não rolava. As pessoas vão achar que você é homofóbico. Cara, não, o cara não quer pegar outro, ele é homofóbico? Que porra é essa? É, tipo... Aí rolou a friendzone, né? Mas é tão difícil colocar alguém quanto você estar na friendzone. Caraca. Ainda mais se você quer manter a amizade da pessoa, assim. Então faz mais sentido não, para. Mas você não quis o cara porque ele não é atraente pra você? Ou porque ele é só seu amigo? Os dois. Sim, se fosse um cara saradão... Aí a gente pensava melhor, assim. Louro, alto, olhos azuis. O Kami, não. Se fosse o Kami, assim, eu ia. Quem é Kami, velho? É um jogador de LOL. Ah, tá. Isso, se fosse o Kami, eu ia falar. Beleza, vamos lá. Ele é gay? O Kami é gay. É, jogador de LOL, né? Jogador de LOL, entendeu? Não tem. Foi que nem os moleques tava falando lá no trampo. Teve a final brasileira lá no campeonato de LOL. Os malucos falaram que foi o maior encontro de virgens desde a fundação do Vaticano. Ah, cara, é a vida. Friendzone, isso é uma bosta. O Legolas que o diga. Ah, o rei da Friendzone. Ele ficou na Friendzone, né? com Gimli, né? Não, foi. Não, ele ficou com a Tariel, porra. Ah, não foi com o anão? Não, ele pegou o anão. Ah, ele pegou o anão, entendi. Acho que ele pegou o Gimli. Ele tirou o atraso com o anão. É, com o anão. Quer dizer, na verdade, eu acho que o Gimli pegou ele. Justo, é o anão, né? O anão, o cara é o homem da relação. Parece uma merda, né? Você é o príncipe dos elfos, que já é uma merda, porque seu pai nunca vai morrer. Você nunca vai ser o rei dessa porra. E tu gosta da mina, que é tua amiga de infância, e é a Kate do Lost, e ela fica com o anão. Mas depois você se vinga dela. Você fica com o anão também pra se vingar dela. Ou ele ficou com inveja, né? Justo. Cara, não, caralho, ele chegou e falou assim: mano, por que ela me deixou pra ficar com o anão? Vou fazer o teste. Aí foi lá e gamou no Gimli. E deve ser legal pra um anão pegar um elfo ou uma elfa, né? Porque as anoas. É anoas que fala? Ou anões fêmeas, não sei. Elas têm barbas, né? Deve ser estranho pra uma mulher barbada. Acho isso um pouco de preconceito com mulher barbada. Não, não é preconceito, tu falou que é estranho. É estranho realmente, cara. Porra, desculpa mulheres portuguesas, mas é estranho. Se vocês ouvirem um trator, é meu irmão roncando. Caralho, meu irmão roncando parece um trator. Parece um trator. Mas... Tudo bem, cara. A gente entende. Família, né? Família a gente aceita. Eu tenho meu quarto próprio, então. É, eu também tenho meu quarto. É, o Caco mora na casinha do cachorro. Eu não moro na casinha do cachorro, cara. O Caco expulsou o cachorro de casa. Aqui já foi a casinha do cachorro, não é mais. É a casinha do Caco agora. Meu quarto era a casinha do cachorro antes, cara. Isso é uma merda. Era, tipo, tinha a casa, tá ligado? E no fundo tinha uma laje. Que ficou, eu acho que na época ficou pra minha mãe estender roupa, algum bagulho assim. E no final ela não usava e ficou pro cachorro morar. O cachorro morreu e um tempo depois meu pai falou: irei aproveitar essa porra dessa laje. Pegou e fechou as paredes, tá ligado? Fez o teto e virou meu quarto. Pois, porque você não pode pôr outro cachorro depois que o cachorro morreu. Não, porque da briga, né? Da briga. Tem que pôr um tempo pra pôr o cachorro lá. Mas às vezes eu escutava uma dele uivando aqui pelo quarto. Caramba, que maneiro. Eu tenho um certo medo. Você deixa biscoitinhos pra ele? Não, só pro Papai Noel. Por que Papai Noel, cara? Sua mãe contava. Biscoito e leite. Mas o Papai Noel também atende na lua? Eu não sabia dessa. Atende, ele e o Doctor. Eu tenho medo do Papai Noel, na verdade. Cara, um cara gordo que entra na tua casa sem ser convidado, com um saco nas costas, esse maluco, coisa boa ele não vai fazer, tio. O velhinho feliz, cara. Quem disse que ele é feliz? Eu disse que ele é feliz. Fala, ho, ho, ho. Não, ho. Mano, ele contratou o lobo para a porrada no Coelhinho da Páscoa, velho. Ou foi ao contrário? Eu não entendi, não peguei a referência. Não lembro. Eu também não entendi, cara. Caralho, tem um quadrinho do lobo, que agora eu não lembro se é o Papai Noel que contrata o lobo para bater no Coelhinho da Páscoa ou se é o Coelhinho da Páscoa contrata o lobo para bater no Papai Noel. Eu juro que eu não lembro, cara. Eu vou procurar isso agora. É engraçado o quadrinho. É o Papai Noel serve de espio, né, na verdade. Ele quer ir pros quartos das crianças e dar presentinho. Ou roubar a alma delas. Quem garante que aquele saco não tá cheio de almas? Então você tem proteção, né? Que ele vai pegar um cachorro e a sua vai estar livre. Olha então, só. É por isso que eu tenho o espírito do cachorro aqui dentro do meu quarto. Se ele vem roubar a minha alma, meu cachorro me defende. Faz sentido. E aí, é lobo versus o Papai Noel. Então é o Coelhinho da Páscoa que contrata o lobo pra matar o Papai Noel. Porque o Papai Noel é um cara muito estranho, né? Que ele consegue rodar o mundo em uma noite só. Ele tem uma tarde, né? Não tem um trenó. A tarde seria o saco dele, não? Não. Seria o trenó. O trenó dele é a tarde. Mas ele não viaja no tempo? Ou viaja? Como você acha que ele entrega todos os presentes em uma noite? Viajando no tempo? Verdade. Ele viaja no tempo e no espaço, né? Olha aí. E o saco deles tem tecnologia dos Time Lords. E ele ainda tenta zoar o Doctor. Exatamente, olha só. E filha da puta. Será que se eu tampar o nariz dele, ele para de roncar? O Papai Noel? Meu irmão. Acho que ele vai morrer, cara. É, será? Bem provável. Seu irmão tem quantos anos, seu com? Não sei. Não sei. Ok. Ele é mais novo que você, só pra gente tomar noção? É um pouco mais novo que eu. Mas você não sabe quantos anos também? Não, acho que uns 5, uns 4, 3, 4. tem quantos? Tem 17. Então ele tem 14? Não, não tem 14, ele deve ter menos. 13? Menos, acho que 12, 11, 12 ou 11. Você tem um irmão e não sabe a idade dele. Você sabe a data do seu aniversário? Do meu? Não, eu lembro assim, Porque eu ganhei presente. Ele na véspera, né? Filho, feliz aniversário, por quê? Ah. Da minha mãe eu não sei também, eu descubro porque o Skype avisa. Porque o Skype avisa. Não é o Facebook que avisa, tá ligado? Eu não entro no Facebook, tipo, o Skype avisa quando o aniversário da minha mãe, do meu pai. Eu tenho um problema muito grande com esse bagulho do Skype avisando sobre aniversário. Por quê, cara? Que às vezes eu vou falar com uma pessoa que faz muito tempo que eu não falo com ela, tá ligado? No Skype. Aí eu clico no Skype e tá lá, hoje é aniversário do, sei lá, Felipe Marigold, por exemplo, né? Hoje é aniversário do Felipe Marigold. Caralho, hoje é aniversário do Felipe Marigold. Eu vou ver, a mensagem foi há 2 anos atrás, sei lá. Eu acho aniversário uma merda. Não sei o meu. Eu não gosto de ir pra aniversários. Tipo, pessoas que organizam festas de aniversários pra elas mesmas. Ué, você queria que quem organizasse a festa pras pessoas? Outras, se as pessoas gostam de você, elas farão festas de aniversário pra você. Você não precisa fazer uma festa de aniversário pra você mesmo. Mas se ninguém gosta de você? Aí você tem que viver com isso. Eu vivo com isso. A única coisa que eu gostava na festa de aniversário era aqueles balão, ligado? Que ficava, você estourava, que ficava, né? as balas. Eu gosto de festa de criança, cara. Ali você via sangue, moleque. Eu gosto de festa. Eu ganhava sempre muito doce quando eu ia nesses balões. Porque eu, quando eu era moleque, eu era muito gordo, sabe? Uhum. Pra vocês terem uma noção, eu tinha 75 quilos quando eu tinha 12 anos. Caralho. Caramba. Ou seja, ninguém podia comigo quando tratava de pegar bumbum. Mas aí você tinha pouca mobilidade, cara. Ah, mas pra ir pra baixo, qualquer um vai. Na verdade ajuda, né? Pra cair no chão, pra pegar doce. Você pulava, aí fazia POM! Aí as crianças ficavam flutuando no ar, tá ligado? Ia lá e pegava. Eu tinha gravidade própria. As crianças orbitavam em sua volta. Faz sentido. Mas eu era ninja, tio. Eu e meu primo, a gente disputava pra ver quem pegava mais bala. Botava a camisa pra frente pra cair dentro da camisa. É, direto. Mas era uma merda, que batia na camisa, tá ligado? Levava bala pra tudo que é lado pras pessoas também, pros outros catarrentos. Ah, então porque tu não sabia usar o método da camisa? Eu não sei, mas só a camisa comparada com a minha, né, cara? A sua era muito maior. Eu era raquítico, né, velho? Eu tenho um amigo que ele falou que quando eu era pequeno ele pensava que eu tinha AIDS. Porque eu era muito magro, velho. Porque eu era muito magro, velho. Aí, quando eu comecei na engordar, ele falou, puta, você tá bem melhor agora do que quando você era idético. Eu não era idético, porra. Eu era magro e amarelo, tá ligado? Eu parecia o Cazuza. Como é que a pessoa era idética? Porque a AIDS não... Eu não sei, pois é. E qualquer criança é idética, né? Não, dá pra ser. Tipo, os pais tiverem AIDS, não é? Pois é. Ah, é? É. Caralho, que merda. Então onde você acha que vem o sangue da criança? Nasce com ela. Nasce, ele... É. Quando a criança nasce, o médico aperta o botão e começa a jorrar sangue na veia dela, ligado? Ah, entendi. Ele liga pro Tarantino, eu preciso de um pouco de sangue aí, É. Ele vira uma válvula, tá ligado? Ele coloca a criança no banco de sangue e começa a colocar sangue nela. Primeiro era assim que funcionava, não é? Um vírus, ele é geralmente muito menor do que uma bactéria, ou seja, ele passa pela barreira da placenta. Então ele entra na criança, infecta a criança, mesmo ela estando no útero protegida. Então esse papo que a criança tá protegida dentro do útero é bullshit. Contra vírus, ela não tá. Ué, ela tá protegida contra o quê, cara? Contra células grandes que não passem na membrana. A bicuda na barriga da mulher, ele não tá protegido. Aí já não é célula, já tá muita coisa envolvida. Já é criação física. Né? É. Também que vai dar uma bicuda na barriga da grávida, né? Que é um filho da puta que vai fazer isso. A única coisa de errada que eu fiz, que eu me arrependo muito, cara, eu me arrependo muito disso mesmo. Oh. É entregar um panfleto pra um cara que era maneta e a única mão que ele tinha tava no telefone. Mas eu não vi que ele era maneta. Eu só vi depois, tá ligado? Fiquei mal comigo mesmo, cara. Eu já fiz high five com uma menina que não tinha uma mão. A menina não tinha uma mão? Tipo, ela tava escrevendo, aí eu virei pra ela, high five. Aí ela tinha mão, mas a mão dela, tipo, é uma mão diferente, uma mão pequenininha, que ela não tem mobilidade. Ah, sim, aham. Uh-huh. Eu fiz high five com ela, fui olhar, ela não tinha uma mão. Não. Mas ninguém rala aquela jornalista do Sport TV, que ela foi cumprimentar o cara e o cara era cego. Caramba. Ela esticou a mãozona, tá ligado? É muito feio aquele vídeo, cara. Ah, estamos aqui com o fulano, ela pega e estica a mãozona, tá ligado? Do cego lá, paradão. E ela no vácuo, ela demorou tipo 1 minuto pra entender o que tava acontecendo. Eu, quando eu era pequeno, eu fui na quarta, quinta série, o professor de coral da escola entrou na sala pra Não, era coral de escola mesmo. Ele entrou na sala pra falar que as turmas estavam abrindo as turmas de coral. Aí, sabe coisa de criança? Que criança não tem noção das coisas? Eu virei pro menino do meu lado e falei, coral, quem faz coral? Homem que faz coral, todo mundo de viado. Eu falei assim, na cara de pau mesmo. Aí ele me caguetou, ele deu um grito na sala. Ah, professor, falou que você dá uma bunda. Pois é, foi nesse nível. E tipo, quinta série, saca? Você se fudeu, cara? Não, eu não me fudi, mas tipo, depois, anos e anos depois, eu vi que isso tava... Você não, começou a fazer coral? Não, eu não comecei a fazer coral, mas eu vi que o que eu tinha dito era errado. Mas é isso, a gente convive com a culpa, né? Tipo, feio com... Sei lá. Eu descobri hoje que tem um coral na minha cidade, cara. Eu fiquei muito feliz. Por que você ficou feliz, cara? Desculpa a pergunta. Eu não sabia que tinha um coral aqui. Isso trouxe pra... cidade pra você? Mostra que a prefeitura da cidade está querendo que a pessoa tenha cultura, né? Tem alguma igreja aí? Cara, o que mais tem é igreja, cara. Eu moro em São Paulo, velho. Tem igreja pra caralho. Coral, caralho. Cada esquina tem uma igreja. Cara. Não, cara, eu descobri que tem um coral da cidade de São Paulo. Ah, isso aí já é mais difícil mesmo. Pois é, eu não sabia. Eu pensava que tinha coral só em cidade pequena. Geralmente coral é mais pra data comemorativa, independência, Natal. Eles vão estar cantando nos metrôs de São Paulo. Por exemplo, em... onde é que é? É Curitiba, tem um coral da cidade que eles cantam em data comemorativa, eu já vi. São Paulo, cara, data comemorativa é só bolo gigante e pessoas se batendo pra roubar o bolo gigante. Cara, eu tipo nunca ia comer aquele bolo, nem fudendo, velho. Que vocês já viram como é que é o aniversário de São Paulo? São Paulo, você não, tá fazendo quantos anos, Luiz? Você tem noção? Eu não tenho. Pode ser que... Eu nunca vi o aniversário dele, imagina de São Paulo. Você sabe, Luiz, 400 e quantos? 450 e pouco, eu acho. Então, 455, vai. No aniversário de 455 anos em São Paulo, vai ter um bolo de 455 metros no centro. E aí, juntam a cabeçada de Neo com os seus tapoés, né? E quando abrem o curral... Corre todo mundo pra cima do bolo e as pessoas começam a pegar pedaço de bolo com a mão e colocar dentro de seus tapoés, tá ligado? Caralho, isso deve ficar uma lambança. É muito engraçado. E assim, tipo assim, mano, eu tô pegando um bolo aqui que uma pessoa acabou de encostar nele que eu não sei da onde ela passou a mão, tá ligado? Que eu não sei dentro de São Paulo, tem mendigo pra caralho lá também. Olha o preconceito com os mendigos. Não é preconceito com o mendigo, é a falta de higiene, seu filho da puta. Olha o preconceito com os mendigos. Não, eu gosto de mendigo, eu tinha um amigo mendigo. Tinha um amigo mendigo, cara? Eu tinha um amigo mendigo. Conte a história, você vai pra algum lugar. O amigo dele era Dingo. Não, não vai pra lugar nenhum, a gente tinha um amigo mendigo. A gente dava cachaça pra ele. Bonito. Vortex Nerd. Essa semana tava fraco de notícias, hein? Essa semana foi meio zoada. Foi bastante, cara. Deixa eu ter olhado de ser legal, a Marvel não falou nada, DC não falou nada. JBC lá embaixo e não voltou mais. Nossa, meu Deus. JBC é o seu Tiroviru, então não teve nada de interessante. Mas teve mais postagens no site esse mês, né? Teve mais postagens. A gente mudou o layout do site, né, moleque? É, o layout do site mudou. Vocês perceberam? O layout do site. E a gente estudou muito pra mudar o layout desse site. Sim, cara, a gente tava fazendo tempo, discutindo. Foi um estudo muito sério. Eu tava em chamada com o Fio com o falando do Dr. Who. Ele perguntou, Caco, você quer mudar o layout? Quero. A gente falou, mudou. Estávamos discutindo faz meses sobre o layout. Basicamente assim. E a gente agora tem uma disputa interna do grupo pra ver quem vai fazer mais resenhas. Tem? Não sabia dessa. Quem vai fazer mais posts? O Luigi e o Marcelo. Ah, o Luigi e o Marcelo. O Luigi com seus dois posts, o Marcelo com seus 15. Eu fui injusto com o Luigi essa semana. Eu disse que o Luigi tinha apenas dois posts, eu me equivoquei. Eram três. O Marcelo tem três também, não tem? Ah, o Luigi tem quatro agora. O Luigi fez um só de pirraça. Mas na verdade, quem tem mais posts no site ainda é o Vangola. É. Quer dizer, Vangola? Sou eu. Ah, eu sei que é o Vangola. Ah, entendi, gente. É, o Vangola. Quer dizer, porque antes eu não tinha um adversário à altura. Pois é. Assim, quem tem mais posts no site ainda sou eu, mas eu tô excluindo as notícias, né? Então, aí eu perco feio pra todo mundo. Ah, mas eu quero entrar nessa competição. Eu tenho dois posts já, olha só. Você pode ter mais que eu, cara. O terceiro está caminho, olha só. Você não escolheu ele de novo, né? Não, não faça isso. Eu nem sei mais o que eu escrevi lá. Então quer dizer que você não tinha adversário à altura? Aí você... Não, adversário digno, vai, porque o Vangola não é digno. Caralho! Ele largou o barco, então o cara não é digno. Ele foi meio que chutado, né? Não, cara. Largou o barco. Ele que se excluiu, velho. Aí depois que ele se excluiu, ele foi chutado, aí sim. Ele meio que foi pra beirada e foi empurrado. Não, mano, o cara ramelou na missão, velho. A gente vai falar pros ouvintes votarem no 5 melhores? Sim, a gente tá concorrendo lá nos 5 melhores. Por favor, pessoal da UP, vote na gente. Só tem vocês que escutam aí. Então, votem na gente. A gente tá tomando uma porrada muito feia de todo mundo, cara. Isso é muito feio. Ah, a gente tá sendo um pouquinho ganhando dos dólares, é o que importa. Acho que a gente não tá ganhando dos dólares, cara. Estamos sim. Eu acabei de olhar aqui. Tá 300 e pouco. Nós estamos 150 e pouco. A gente tá no 150 e pouco? Estamos. Por Como quê? Assim, mano? Pera aí. Não, você tá olhando o Vortex errado, cara. Cara, você tá olhando o site errado, velho. Você tá olhando... Ah, não, eu confundi, era o Vortex. Não, você tá vendo o Vortex Cultural. Não é o Vortex Nerd, eu olhei. Ah, tá, faz sentido. Vortex Nerd tem 20 aqui pontos. É tudo menos, aqui é tudo menos cultura. Vamos lá, eu vou votar, eu não tinha votado ainda no Vortex certo. Caralho, o cara não tinha votado ainda, que filha da puta. Não tinha, cara. Eu não votei ninguém, mas eu vou votar. Vota no Vortex Nerd. Eu pensei em votar no MDM. MDM é um bom podcast. MDM é legal. Podcast, como é que eu voto? Mamilos Podcast. Eu não tenho nenhuma ideia. O Psycast, cara, assim, eu fiquei muito feliz. Eu acho que o Mamilos Podcast é do Brainstorm 9. Eu fiquei muito feliz em saber que o Psycast tava em quinto, cara. É um podcast muito bacana de ciência. Esse OPEX é de One Piece. É, caralho, tem um podcast de One Piece na frente de uma porrada de gente. Eu escuto esse podcast. Achei legal o podcast que tem um tema só, quer dizer. Psycast fala só de ciência. Tipo, vários ramos da ciência, mas ele fala só de ciência. É maneiro tá em quinto, né? Antigamente ele tava em primeiro, ele tava, tipo, até ganhando do Jovem Nerd. Mas é os fãs do Jovem Nerd, né? Essa patuleia. Ah, e feio com voto no Dudecast também. Claro que serve. Cara, eu não votei no Dudecast, eu esqueci. Não, mas a concorrência, caralho, tu não tinha que ter votado. Não, mas. Não, cara, mas eu ia votar no pessoal do Dudecast, que são legais, mas eu esqueci. Segundo lugar, o Psycast, porque o Psycast é um podcast de ciência mais divertido da internet brasileira. Tá, cara, tu já falou isso, velho. Não, é a abertura deles, é legal. Ah, tá. E tem outro podcast de ciência? Não conheço nenhum. Então eles, é por isso que eles são mais divertidos. Olha, caraca, pelúcias divertidamente da loja Mundo Geek. Eu quero a raiva. Ou raiva, né? O raiva é homem. É, tanto faz. Tanto faz não, tio. Você tá mudando o sexo do cara, velho. Ele não é um cara, ele é uma manifestação física de um sentimento. Mano, tem uma mina do meu trampo que ela é igual à tristeza. Nossa, ela meio triste, né? É igual. Só muda que ela não tem o cabelo azul. Mas se ela pinta o cabelo azul e coloca um óculos redondo, ela fica idêntica, velho. E ela não é meio triste, mas ela é na dela. Ela fica, sabe, no canto dela e tal. Mano, dá pra fazer cosplay da tristeza, velho. Acho que o cosplay divertidamente deve ser fácil fazer. É só pintar a cara e ter uma peruca colorida. É a mesma coisa do cosplay de Simpsons, né? Falando em cosplay, vocês viram aquele vídeo do UOL? Vi, de cosplay, né? Exatamente. Eles falam que cosplay tem problema de... Isso. Os caras, eles foram no Anime Friends, começaram a entrevistar um monte de cosplay, e entre as entrevistas, eles estavam colocando psicólogas, falando que quem faz cosplay é pessoas que têm problemas de personalidade. Caramba. Pois é, cara. E eles fizeram um estudo sério sobre isso. Sobre o problema de personalidade das pessoas que fazem cosplay. E o cara é um babaca, o cara que fez a matéria. O cara que fez a matéria, o cara que editou, eles são dois idiotas. O cara chegava no cosplay, chegava com o microfone e perguntava: quem é você? Se você tá fazendo um cosplay de um personagem, o cara pergunta: quem é você? O que você vai responder? O nome do personagem. Exato. Aí depois que a pessoa falava: ah, eu sou fulano. Ah, eu sou o Kirito do Shingeki no Kyojin. Não, Kirito não é do Shingeki. Eu sou o Kirito do Sword Online. E o cara achava que... Eu sou o Kirito do Sword Online. Ou o Eren do Shingeki no Kyojin. E o cara... Meu Deus do céu. De personalidade tem esquizofrenia. Aí o cara... Aí depois que o moleque falava que era o personagem dele, o cara: não, eu quero saber seu nome de verdade. Porra, né, cara? Caramba, cara. Eu acho que a partir do momento que a pessoa tá fazendo cosplay, ela assume o personagem. É a graça do bagulho, tá ligado? Qual é a graça de você ir numa festa fantasia? E qual a graça de você entrevistar um cosplay e perguntar quem é você? Tipo... Exato, a gente faz entrevista muito melhor, que a gente pergunta pro Eduardo Mão de Tesoura como é que ele fazia pra bater uma punheta. É, isso é verdade. Tipo, já pensou se ele acha alguém fazendo cosplay de Kill la Kill lá? Imagina se ele tá fazendo cosplay de Kill la Kill. Não, ele entrevistou? Eu acho que sim. Porque, tipo, aí sim ia dar brecha pra merda. Não, mas ela, a mina que tava de Kill la Kill, ela tava com a roupa de estudante. Ela não tava com ela não tava com o maiô. Não, não é o maiô. É tipo aquele coisa do Borá. É, açúcar do Borá. Exatamente. A matéria, ela foi toda montada pra tentar traçar um perfil de que todo mundo que faz cosplay é doente mental. Caramba. E o Walter que pediu desculpa esses dias por causa dessa matéria. Já pediram, é? Pediram. Tiraram o vídeo do ar e pediram desculpa. Porra, claro, né? O cara que faz isso. E isso foi é total... o Jota que montou essa pauta também, né? Eu não sei. Tem no vídeo do Dex, ele fala, vou colocar o vídeo do Dex aqui no post pra vocês conferirem. Lá ele comenta sobre o vídeo trecho por trecho e fala o nome do editor. Eu não lembro, cara. Não lembro mesmo. O cara que aprovou isso é um idiota, né? Sim. E tipo, isso vai totalmente contra o jornalismo, né? Exato. Né? O cara, ele montou a matéria inteira nesse sentido, tá ligado? Aí ele faz se perguntar, tipo, ah, por que você faz cosplay, né? Por que você se fantasia e tal? O cara, ah, porque é o jeito que eu encontro pra esquecer os problemas, sabe? Aí ele edita a matéria toda parecendo que o cara, ele só consegue sair do problema dele quando ele se veste de personagem. Cara, não é assim que funciona, sabe? Aquela voz alterada. Eu não vou pra uma reunião com a varinha do Harry Potter e falar porque hoje aqui tem muitos dementadores, sabe? Ok, onde eu trabalho tem dementadores pra caralho? Tem. Mas não é o caso. Pessoas que tentam sugar sua alegria, tá ligado? Mas... sabe, o mundo não funciona assim, cara. Mas eu trabalho com o Batman, de verdade. Você trabalha com o Batman, é. Ok. Essa, a matéria ela foi totalmente montada pra fuder todo mundo. E tentar transformar aqui você que faz cosplay um idiota. Eu achei muito bom o post da Mara, do Mais de 8 mil. Ela, porra... Ela postou sobre? Ela fez um post sobre ela. Porra, eu tenho um site, não sei, acho que é 5 anos, 6 anos, sei lá. Eu tenho um site há não sei quantos anos e fico zoando os cosplays, mas com o vídeo só o pessoal da UOL conseguiu trollar mais que eu. Falando em jornalismo, em matéria tendenciosa e o caralho é quatro. Vocês viram o cara que matou a repórter e o câmera na bala? Eu vi, cara, nos Estados Unidos, eu vi. Foi tenso. O cara, ele era ex-funcionário da TV, né? É, ele é ex-funcionário e diz ele que antes de se matar, né, no Twitter, que ele tinha matado ela porque ela tinha falado racismo pra ele. Tinha falado racismo pra ele? Ela foi racista. Ele não aceita a palavra racismo. A palavra racismo pra ele é um código pra matar a pessoa. Mas, porra, é bizarro. Uma morte televisionada ao vivo. Você viu a versão da TV? Diretor. A versão do diretor. Não, você viu a versão do diretor. Porque o vídeo que caiu na internet foi do cara que fez, né? Porque ele filmou fazendo isso, né? Sim. Tirar, né? Tem a versão da televisão, tá ligado? Do cameraman que tava na hora. Aí dá pra ver claramente o rosto do cara. É porque dá pra perceber que eles não tinham notado que o cara tava armado. E nem que o cara tava lá, né? Aí quando viu, cara, já era. O cara foi, matou o cameraman na hora e depois atirou na mulher, né? A mulher acho que morreu no hospital, a jornalista. Cara, é que triste, né, cara? Porra. Esse pessoal quer fazer jornalismo aí. Essa galera de humanas. O que você tem contra o pessoal de humanas, velho? Não, só pela zoeira mesmo. O pessoal é legal, fuma maconha. Tô dizendo que não são legais, tô dizendo que é só pela zoeira. Gosta do Tchek Varas. Não é que eu não gosto, eu gosto do pessoal de humanos, só pela zoeira mesmo. Caraca, olha essa notícia aqui que eu quero dizer pra vocês. Homem agride mãe e deixa com 4 costelas quebradas porque ela se recusou a levar lanche na cama dele. Eu sairia com 4 costelas quebradas se eu pedisse um lanche na cama pra minha mãe. Jogador de 27 anos, não tô falando de jogador do que, ele é de LOL. É. Conceito aí, gente. Está detido e recebeu uma pena de 3 anos por ter agredido a mãe na China. Ah, é de LOL, então. É de LOL, só pode ser. Mostra, o raio-x que ela fez mostra que a costela dela foi quebrada em 4 lugares e ela tá no hospital ainda. Caralho, cara. O cara agrediu a mãe dele, é um filho da puta. E por causa de um lanche é mais filha da puta ainda. E por jogar LOL então, vixe. Aí piorou, né? Tipo, ele podia fazer tudo isso, eu ia perdoar, mas... colocou o na história. E ele ainda faz matéria sensacionalista pro UOL. Que a mãe dele é um cosplay, não. Aí a gente mata esse cara e os pecados da humanidade são lavados, né? Ah, não, só com Jesus voltando. Será? Só com Jesus voltando, cara. E ele tá atrasado um tempo aí. É, ele tá online. Eu devo pôr ele na conf? Quem, Jesus? Jesus. Você tem o Skype de Jesus? Eu tenho o Skype de Jesus. Caralho. Falando em Skype... De vez em quando aparecem uns fakes aqui perguntando se eu quero fazer sexo virtual. Você já assistiu essa aí? Sério? Sério? Sério? Eu não quero subir não, cara. É tipo um bot que fala com vocês. Sim, é tipo um bot. O engraçado, tava ouvindo falar disso, tava ouvindo o MDM, né? Aí, em algum momento da conversa, o Catena chegou e falou: eu já fiz isso até o final pra ver se realmente tipo, eu mostrava alguma coisa. Falei, como assim, cara? Cara, eu nunca recebi esse bagulho não, velho. Eu sou tão errado assim pra sociedade. Eu também fiz isso. Eu entrei no site, eu criei um e-mail falso pra isso, claro. Eu peguei um cartão de número de cartão de crédito falso na internet. Aqueles que gera aleatoriamente. Calma aí. Você tem que colocar um número de cartão de crédito e pagar pelo bagulho? É porque elas te dão um link daquele site falso de que vai te roubar se tu botar teu cartão de crédito de verdade. Ah. Aí eu fui naquele site que gera um número de cartão de crédito. Ah. Aí... Eu criei um e-mail falso também, outro. Aí eu botei lá, sabe? Só que, tipo, a menina não existia, só tinha outras pessoas, outras atrizes no coisa. Mas eu nem fico com medo de clicar, vai que dá merda. O que, mano? Polícia Federal bate na sua porta? Não, sei lá, vai que me processa. Vai que eu clico e é um filme da Dan Sandler e me processa. Cara, vocês querem saber dessa notícia do Popcorn? É a produtora da Dan Sandler que ia processar uma galera, usuários do Popcorn, porque viram um filme dele gratuito, né? Você imagina que merda você ser processado porque você assistiu o filme da Dan Sandler. Não, e pior, que era o filme Trocando os Pés, esse filme. É horrível. É triste. Mãe, tomei um processo. Ai, meu Deus, por quê, meu filho? Porque eu assisti o filme do Dan Sandler. Não era você que deveria processar ele por fazer esse filme? Exato! Por fazer essa porra desse filme. Isso é um absurdo, cara. Isso é muito triste. Pra vida do ser humano. Eu preciso contar uma peripécia minha, gente. Pois não. O meu teclado, ele é um pouco sujo, né? Ele é, tipo, eu como aqui em cima dele, aí cai arroz, cai Doritos, cai sangue. Cai sangue, tipo, aí eu falei, vou limpá-lo. Ai, porra, né? Falando em sangue, eu vou comer uma macarronada aqui. Não, já, porque ele fica em cima. Entendeu? Calma aí. Eu quero entender essa lógica. Primeiro, é porque você tá falando que vai comer no meio do podcast e me fuder na edição. Segundo, o que que tem a ver o sangue com a macarronada? Foi a cor do molho. Não, faz muito sentido, cara. Beleza. Falando em sangue, eu vou vestir uma camisa vermelha. Falei, vou limpar meu teclado. Eu removi todos os botõezinhos do meu teclado. Agora você tá conseguindo montar. Aí, e pra montar? Eu não tinha tirado a foto de como eram os botões. Eu fui googlar uma foto do teclado da Razer pra achar os botões, encaixar um por um. Que ajuda, cara? Eu vou te ajudar, ó. Eu já encaixei, eu já achei os botões. É o Q, o W, o E, o R. Cara, eu não sei, eu não entendi muito até hoje. Eu consigo digitar sem olhar o teclado, né? Sim. Só que... Se você me perguntar a ordem das teclas, eu não sei. É porque a memória é muscular, cara. Não tá na sua cabeça mesmo. Seu músculo sabe onde fica. É tipo comer. Você sabe onde sua boca fica. Você come, você não precisa olhar distância e tal. Minha memória é muscular. Meu músculo tem memória? Sim. Você tá falando que o meu músculo tem memória é melhor que o meu cérebro, é isso? Não é assim que funciona, cara. Mas sim, você tem memória muscular. Você sabe aquela sensação, você sabe como chegar lá. Tá, a memória do seu cérebro ainda, a memória da sua cabeça, mas seu músculo sabe. O meu músculo é mais inteligente que o meu cérebro, é isso que você tá dizendo? Não, qualquer coisa é mais inteligente que o seu cérebro. Nossa, cara, não precisa ofender também, seu filho da puta. Tomara que a mina do Friendzone volte pra te atormentar, seu filho da puta. Acho que não volta, não. Tomara que volte. Mais alguma coisa, senhores? Eu tô revoltado agora com isso. Não. Posso mandar um beijo pra Xuxa? Manda um beijo pra Xuxa, cara. Beijo, Xuxa. Então é isso aí, até semana que vem, fomos. Não posso falar tchau? Fala tchau. Tchau. Ai, meu Deus, que coisa idiota. Aqui, ó, um meme que eu achei aqui. O cara entrevistando os taxistas. Estamos nos mudando daqui. Nós, taxistas, não suportamos mais essa cidade. Que cidade é? É, Uberlândia. Justamente. bem, pessoal.